Ô, E. Edu, você colou a pauta aí? Colei, tá aí no Skype. Você Não colou, veio cara? não, velho. Não colou não, cara. Ó, eu esqueci de dar o Opa! enter. Ah, tá. Aí, hein? Caramba, bicho. Meu Deus. Edu, você fumou uma antes de vir, né? Pode falar, na moral, pode falar. Bandido. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo, e como vocês podem ver, o Team Blue pediu arrego mais uma vez, então tô aqui no lugar dele. Quando é cast bom, ele sai fora, velho. Cast bom, ele pede arrego, cara. É desse, aquele negócio, a galera votou lá, então tô aqui fazendo presença. E como vocês já ouviram aí, junto comigo aqui tá o nosso grande amigo Zupão. Fala aí, galera, beleza? Então, quando acabar esse cast, cara, eu vou correndo ligar meu Super Nintendo pra jogar Magical Quest, cara. Que foi só lembrar do jogo, já me deu... Cara, os ninjas cortadores de cebola já passaram aqui do lado e pulverizaram o ambiente aqui, velho. Eu preciso jogar isso, cara, daqui a pouco, preciso, cara. O cara já tá fazendo cast na apresentação, já. Não é, cara? É tanto jogo, velho, que isso aqui, um nome a mais ou a menos, cara, não vai fazer diferença, velho. Não é, cara? E aqui também acompanhando a nossa viagem, o mestre dos magos dos games, o rei das maçãs, Neilson Lopes. Ô, oh, quem dera. Bora aí falar dos jogos da Disney de 8 e 16 bits aí, pocar essa maçã aí agora. Você falou, o Edu, você falou o rei das maçãs, eu imaginei o Neilson sentado num caixote de maçãs, assim. Eita! Meu Deus! Aí o pica-pau levanta a plaquinha. Aplausos! Boa, boa! E como não podia deixar de faltar também, o nosso amigão da vizinhança, Ricardo Spider! E aí, pessoas, hoje eu vou deixar uma frase aí pra refletir, que é a seguinte. Por que o governo não proíbe de uma vez os jogos de azar e libera só os que dão sorte mesmo? É uma boa, velho. É porque o jogo de azar tá foda, cara. Oh, bicho é B. Bicho é besta, viu? É isso aí, pessoal. E antes da gente começar aqui, nós temos um recadinho lá dos nossos amigos da Desert Studio. Vai lá, Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Então, pessoal, e nós temos aqui também um outro recadinho aqui que o nosso garoto rede social vai passar aqui, o querido Spider, né, Spider? Caraca, Galneilson rolando em rima. É o garoto mascote, anti... mascote social do Machine Cast, né, velho? É o Spider. É o garoto essa... publicidade. Essa ironia aí foi mais de 8 mil, pô. Como eu escroto aqui, velho. Enfim, cara. Vamos aqui às nossas redes sociais, né? Se você usa aí o Facebook, você pode deixar a gente lá no Machine Cast, né? Ou também lá no facebook.com/groups/machinecast. A gente tem o nosso Twitter, que é o @machine_cast. Você pode também encontrar a gente lá no Alvanista, que é o @machinecast. E se você realmente quer conversar com a galera mais rápido e dinamicamente, a gente tem o nosso grupo do Telegram aí. É isso aí. Bom, galera, nós temos também aquela indicação, né? Não, Spider, que você sempre faz. Agora é minha vez de fazer. Você dá uma indicação aí pro, sei lá, seu primo, seu amigo do Facebook... Até no Orkut que já acabou. Você manda também. Ih, rapaz, manda aí pra todo mundo aí. Manda no Alvanista, se você tiver Alvanista. Manda pra aquele colega, marca ele. E bora lá. Sempre aí mostrando aí, alcançando cada vez mais aí o... Mais ouvintes para essa maçã aqui, bora. Maçã? Maçã? Fica legal. É isso aí, galera. Então, vamos pro cast. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, como vocês já perceberam aí, né, pelos spoilers que o Team Blue solta lá no grupo, lá no nosso grupo do Telegram, lá no Facebook, e pelo nome que você viu aí antes de você fazer o download do episódio, nós vamos falar aí dos games clássicos da Disney, né, lá os games de 8-bits, 16-bits lá, que participaram dos consoles da Sega e da Nintendo, lá no auge dos games que a gente tanto tem saudades e tudo. Então a gente vai comentar aqui dos games clássicos lá da Disney que fizeram lá parte da nossa infância, né, Zupão? É isso aí, cara. E assim, o que não foram, né, o finalzinho dos anos 80, comecinho dos 90, né, cara? A gente teve muito filme legal, série, música, toda aquela ambientação, a gente já falou em vários casts. E cara, e chegou a hora de falar da Disney, né, cara? A Disney tá no coração de todo mundo. A gente assistia muito desenho da Disney, via as animações no cinema. E foi uma invasão, uma enxurrada de Disney nos games, cara. E só filé, cara. Teve muita coisa filé pra época. Uma explosão de títulos aí. Todos os desenhos clássicos da Disney acabaram virando game, seja no Nintendinho, no Master System, no Mega Drive, Super Não Nintendo. É? A gente foi bastante, cara, agraciado aí nessa época, cara. Cara, eu me recordo muito dos games da Disney na época que eu era infância, na minha época de infância, né? Principalmente porque a maioria deles, cara, eu posso estar enganado, mas a maioria deles, assim, que eu gostava mesmo de jogar, era multiplayer. E isso fazia uma diferença muito grande, cara, pra você jogar. Você poder pegar ali com um amigo seu ali e jogar. Nossa, era bom demais, cara. É, cara, a grande maioria era multiplayer mesmo. E a gente sabia que eles eram normalmente bem acabados, né, cara? Assim, bem feito, cheio de detalhes, com os personagens que a gente queria jogar, né? Você não ia jogar um jogo do Mickey com um personagem secundário lá. Não, você jogava com o Mickey, velho. Isso que era da hora. Não cara. Era, cara? Então, eu sou um pouco na contramão de vocês aí, porque os jogos da Disney, quando eu comecei a jogar, eram... Assim, até tinha opção multiplayer, jogar de dois e tal, mas eu joguei muito sozinho, assim. Tipo, a maioria deles, assim, não... Acho que o primeiro que eu fui jogar mais multiplayer, assim, era Goof Troop, bem mais pra frente, assim. Mas você jogava com seu irmão? Você tinha um irmão, um primo, alguém assim? Ou você não tinha mesmo e jogava single player por causa disso? Cara, os jogos que eu jogava no começo eram single player, assim. Tipo, em sua maioria, assim. Tipo, Castle of Illusion era single player. Todos os jogos do NES, com exceção do Chip and Dale, eram single player também. Entendeu? De fato, cara. Eu joguei mais no Super Nintendo. E os que eu joguei no Super Nintendo, eu joguei poucos single player, saca? A maioria era multiplayer. Na verdade, os jogos só foram ter multiplayer na geração 16-bits. Entendeu? Só foi ter igual o Magical Quest. É massa se jogar de dois. É bem legal se jogar de dois. Mas os jogos de NES e de Master são tudo single player. Você joga sozinho. A exceção, né, do Tico e Teco 1 e 2. Ah, esse aí eu ia te falar. A memória que eu tenho dele é que é de 2. Isso. Ele era de 2 mesmo. Tico e Teco, velho. Teve muito personagem da Disney que chegou a marcar presença nos games, né, cara? Tanto de série quanto de filme. Então, cara, uma coisa que eu tinha muito, assim, quando eu ia na locadora, que nessa época era muito locadora, né, cara? 8, ah, 16, sim. 100%, velho. Então, uma coisa que eu fazia muito quando eu ia na locadora era olhava. Se fosse um joguinho da Disney, pra mim já era meio que garantido que o joguinho era bom. Já ia me divertir de alguma forma. E, cara, tinha muito personagem que eu não conhecia o desenho. Só fui conhecer o desenho muito tempo depois de ter jogado o jogo. Foi o caso, por exemplo, do Bonkers, de Super Nintendo. Eu peguei o jogo na locadora, tá lá a Disney e tudo. Falei, eu nunca vi esse desenho não, cara. Que desenho que é esse? É filme? O que que é? Muitos anos depois que eu joguei, foi passar no Disney Club o desenho do Bonkers. Eu falei, nossa, velho, eu lembro de ter jogado isso. Eu tenho um exemplo de jogo do NES, que é da Disney, mas muito desconhecido. Quer dizer, depois só também, mesmo esquema, do que é o Tailspin. O Tailspin. Mas na verdade, Spider, o Tailspin, ele não é tão conhecido, porque também ele não é um jogo tão bom, cara. Ele é uma porcaria de jogo, entendeu? Mas o desenho também não é tão famoso. Ele foi exibido no Brasil muito pouco tempo. Não, sim, eu não tô falando da questão do desenho, mas porque o jogo não é grandes coisas, entendeu? Porque é bem ruinzinho. E igual o jogo da Ariel, tem, da Little Mermaid. Que é o jogo da Pequena Sereia. Pequena Sereia. Oh, mas o jogo tem da Pequena Sereia é legalzinho, cara, até. Tem muita gente que gosta, mas eu... Quando eu joguei a primeira vez, eu olhei assim e falei... dá pra jogar outra coisa, cara. Dá pra jogar outra coisa. Não é ruim, mas também não é toda essa coisa toda que muita gente fica assim, não tem? Eu não acho o jogo ruim, mas também ele não é um jogaço, entendeu? Pra mim, eu acho que vale mais pelos personagens, né, cara? Tipo, o fato de você ver um personagem que você gosta no jogo. Eu fui meio no contrário aí, cara. Eu assistia mais os desenhos, via os filmes, as animações, e depois eu acabava caindo no jogo, ou procurando pra jogar, tal. Eu fui meio no contrário do Edu. Ele pegava o game e depois descobria o desenho, o filme e tal. Eu fui meio que o contrário aí. Eu ia muito no esquema da locadora, porque assim, igual o Edu falou, chegava um momento que você não tinha mais o que alugar, né, cara? E tipo, daí você pegava, olhava a capa, assim, pô, esse jogo aqui é da Disney, deve ser legal, você acabava alugando, mas não era assim, às vezes, meu primeiro da lista, entendeu? Muitas vezes era depois que não tinha muita opção mesmo, assim, sabe? Não tô falando dos mais conhecidos, mas eu tô falando daqueles desconhecidos, né? Que a gente não tinha desenho, não era muito conhecido mesmo, então... Sim, é. Você pegava o jogo, pô, você sabia que era Disney, mas de onde que tá vindo essa maçã? Pois é. Né? Mas então, gente, vamos ver aqui. Quais foram os primeiros jogos aqui que nós jogamos aí? Ô, Spider... Você nunca começa o negócio, vamos começar com você. Qual foi o primeiro jogo da Disney que você jogou? Pois olha, cara, eu acho que o meu primeiro jogo mesmo foi aquele do Mickey, o primeirão lá do NES, sabe? Como é que é o nome aqui? É, cara, deixa eu pegar Mickey o nome. Mickey do NES? Cara, deixa Mickey do NES, cara? É, cara, pera aí que tem... Não, pior que tem, cara. Tem o nome aqui do... É, o Mickey Mouse Mousecapade. Que é da Capcom, que na época fazia com participação da Disney e tudo mais. E foi meu primeiro jogo do NES, assim, cara. Ele é bem desconhecido, esse jogo. Não sei se é o primeiro jogo do Mickey, provavelmente não. Mas, cara, era louco porque você jogava com a Minnie, assim, também. Então, era viajante pra caramba. E era legalzinho, cara. Nossa, cara. Eu não lembro desse aí, não, velho. Eu vou dar uma olhada nesse jogo. Eu nunca vi esse jogo, cara. Olha que isso, nem isso não conhece, malandro. Olha, bem não é, conhece. Eu tô olhando umas fotos dele aqui, cara. Parece um joguinho bem legal, velho. É, cara. Ele era bem feitinho, assim, sabe? O gráfico dele me lembra muito, sabe qual jogo, velho? Psycho Fox do Master System. Ah, ele lembra um pouco mesmo. Ele lembra um pouco. Cara, repete o nome aí, Spider. Como é que é? É Mickey Mouse... Mickey Mousecapade. Caraca, bicho. Eu vou escrever aí. Põe aí no Skype aí, Edu. Mais que jogo 3 por 1 real, velho. Não, cara, Mickeyzinho, sucesso. Nossa, cara. Bicho. Ô, cara, foi um dos primeiros jogos que saiu aí, cara, eu acho. Não é, cara? É, cara. Não, cara, não, mas pera aí, Spider, parece que tá igual jogo de Atari, bicho, pelo amor de Deus. Não, pare, cara, tá colorido pra caramba aí e tal. Bicho. Não, eu tô até falando... que tá com uma paletinha de cores bem legal, cara. Não, não tô falando do gráfico, tô falando do jeito de jogar, não tem, ser muito bobinho, cara. Ah, ele era mais facinho, cara, porque na época, veja, o segmento de jogos e tudo mais precisava emplacar, né, cara? Então precisava atrair mais criança. E apesar que o Mickey e a Minnie tá parecendo um rato, literalmente. Um rato, né? Esse jogo aí é da época do estilo do Mickey mais rabiscado, mais cartunesco. Isso mesmo, Mickey, né? Das antigas. É... Cara, bem legalzinho esse. E você joga tanto com o Mickey quanto com a Minnie? Ou só com o Mickey? Então, esse eu não lembro, cara. Eu acho que você só jogava só com o Mickey e a Minnie podia acompanhar você. Ela ficava te seguindo igual o Tails lá, enchendo o saco. É, eu não lembro, cara, agora. Mas... Cara, eu tô vendo um vídeo aqui, você nota alguns padrões, assim, de jogo do Mickey, né, cara? A estrelinha, aqui ele tá atacando a estrelinha, mas você sempre tem a estrelinha pra coletar. Tem um pedacinho de bolo, como se fosse um quarto de bolo, que você pega pra recuperar a vida. Isso aparece nos outros jogos do Mickey também. Então, tem um certo padrãozinho, assim, que... Esse jogo aí é bem obscuro mesmo, hein? Eu nunca ouvi falar, cara. Tem muitas coisas no jogo que parece que depois foram incorporadas no Land of Illusion, no Castle, nos outros jogos, né, cara? É, cara, sim. E assim, ele é bem antigo, cara, ele é de 87, então... Não é, cara? Mega antigo. Mas ele é um... É um joguinho bem... Nossa, cara, parece que você vai jogando com os dois ao mesmo tempo. Olha lá, velho. Eu lembro de jogar com o Mickey e daí a Minnie acompanhando, sabe? É. E parece que, tipo assim, você pula, aí a Minnie pula junto. Você vai pra frente, ela vai. Então, parece que se os dois separarem no caminho, você tem que ir jogando de forma os dois encontrar. Velho, é um joguinho que deve dar um desafio bem interessante de jogar, mesmo pros dias de hoje. Deve ser bem desafiador. Era legalzinho. Cara, pensando em Nintendinho aqui, ok, hein? Ok também. Ah, pensando em Nintendinho, então... pensa em 87, entendeu? Sim, não, sim. Cara. Não é, cara? Não. Ó, o Nilson, né? 87 tava saindo o jogo de Atari ainda. Você olha o DuckTales e olha esse jogo aí, meu amigo. Sim, né, isso. Nesse mas, jogo. Mas veja quando que é DuckTales, cara. É bem mais pra frente, é, entendeu? Você tem que ver, os caras já tinham aprendido a fazer jogos pro console, né, cara? Já usar umas ferramentas bem elaboradas. É, DuckTales é de 89, 2 anos depois, cara. Maré. Conhece Maré? Maré? É, você pega o cartucho e taca lá. Filha da puta, cara. Quanta raiva, quanto ódio. Então, enfim, esse é foi meu primeiro jogo aí da Disney aí no NES aí, cara. Bacana, bacana. E Neilson, sei que é o rei das maçãs gamísticas. Por onde você começou aí nos games da Disney? Pô, Spider, você perdeu o conceito mesmo, começar com esse jogo 3 por 1 real. Cara, mas era o que tinha na locadora da Disney, cara. Era o primeiro jogo da Disney que chegou lá. Essa locadora não tinha nada. Tinha, depois, então, depois tinha tudo, cara. Mas é igual eu falei, tinha jogo que era muito depois, né, cara? Tô zoando, pô. Eu comecei... No Cast of Lujo de Master System. Nossa, cara. O Cast of Lujo Master System, todo mundo acha que é uma versão piorada da 16 bits. Não muito é. Pelo contrário. Muito pelo contrário. O Cast of Illusion de Master é um jogo e o Cast of Illusion de Mega Drive é outro. Entendeu? E é totalmente diferente. E vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu prefiro a versão de Master. Olha! Eu também gosto mais da versão de Master do que de Mega. Não porque a versão de Mega é pior, questão disso não. É por causa do gosto, igual lá do Master System. Também o Sonic 1. Eu gosto mais do Sonic 1 de Master do que o de Mega. Não, sim, porque é questão de gosto mesmo, cara. Mas eu vou dizer, cara, eu acho que eu vou concordar com vocês aí também, cara. Porque eu joguei o The Master lá nas minhas idas da Mesbla. E, cara, era um jogo muito divertido, muito bem feito. Beleza, então vamos pro 4-0, cara, que eu também concordo, cara. Eu gosto muito do de Mega Drive, mas eu joguei muito o Cast of Illusion do Master System. E, cara, ele tem umas musiquinhas, assim, cara, que... Sei lá, cara, é muito Disney, cara. Aquilo, você ouve aquilo te dá uma emoção muito grande, assim, cara. É uma pegada... diferente, assim, cara. O jogo é muito bonito, é bem legal. Cara, e os gráficos já começou bem, já, né, cara? Não, os gráficos... E outra, os gráficos no Master System não ficava devendo pro de Mega, não, é claro. Dentro do seu limite, né? Dentro do limite da plataforma, ele era lindo demais pra um console de 8-bits. Os gráficos eram muito, muito bons, cara. Inclusive... Eu fiz um vídeo aí do Mickey do Mickey nos 8-bits, né? Que eu falei do Mickey, o Cast of Illusion, o Land of Illusion e o Legend of Illusion. É, o Legend of Illusion. Eu falei desses três jogos, eu fiz análise, assim, mais por cima dos três jogos. Aí, quando vocês quiserem ver o vídeo, Team Blue vai deixar aí na descrição, no post aí, entendeu? Pra vocês dar uma conferida aí. Boa. Cara... Boa. Bacaníssima sua indicação nisso. E de curiosidade, cara, o Cast of Illusion foi o segundo jogo da Disney que eu joguei. Mas não foi o primeiro. Qual foi o primeiro? Cara, vamos deixar você acabar de falar do seu jogo primeiro. Já acabou? Não, eu já acabei. O que eu tenho mais pra falar? Era um jogo muito bom, né, cara? Então, cara, eu vou aproveitar a deixa que você deu aqui. Vou falar do primeiro jogo que eu joguei, que tá lá no seu vídeo também, né, Wilson? Que eu joguei foi o Land of Illusion, cara, o primeiro jogo da Disney. Você comentou, cara, comigo isso lá no Alvanista, eu lembro. Meu, que jogo... Até hoje, pra mim, é um dos jogos mais fodas que eu já joguei na vida, cara. Sabe um jogo que tem tudo que você gosta num lugar só? É o Land of Illusion, foi pra mim quando eu joguei, cara. A trilha sonora era ótima. Você jogava com... O gráfico do jogo era muito bonito, cara. Você via as fases, as cores das fases, era um jogo mais sombrio, sabe? As fases, assim, elas tinham um ar mais sombrio. Eram poucas as fases que eram mais coloridas, floridas e tal. Era sempre, assim, uma floresta mais fantasmagórica, um lugar desértico, um templo em ruínas, um castelo mal assombrado. Então, cara, era um jogo mais obscuro, assim. E você encontrava uma pá de personagens ao longo do caminho, sabe? Você encontrava com Horácio, com Pateta, com Donald, com a Margarida... Cara, eu ficava, gente, tá todo mundo aqui. Eu não entendia patavinas do que tava sendo dito ali, né? Tava tudo em inglês. Eu só via que, ó, a Margarida tá pedindo pro Mickey fazer alguma coisa. Aí você vai pro lugar, aí você encontra o Donald te dá uma flautinha. Aí você vai pro outro lugar, você encontra o cara que te dá um outro poderzinho. E não sei o quê. E o jogo de backtracking, saca? Você vai na fase, você passa ela de um jeito. Aí, você umas 5 fases pra frente, você ganha um negócio que te permite pular mais alto, por exemplo. Aí você volta naquela fase antiga, você pode pular num lugar que você não podia ir antes e acessar um outro caminho, que abre outras fases, no melhor estilo Super Mario World, assim. No meu vídeo eu falo isso, Edu. Você viu, né? Você viu o vídeo. Vi, e muito bem comentado, cara. É. Quem quiser assistir aí ao vídeo do Neilson, vale que ficou muito bem colocadas lá as indicações dele. Os vídeos do Neilson são bons. É só assistir que é sucesso. O bom do Land of Illusion, né? É isso aí que você falou, cara. Mas nós temos que botar uma coisa que... Nessa época que o Land of Illusion já foi lançado, tinha o Mega Drive e o Master System tinha descontinuado mais de uns 2 anos atrás. Entendeu? E ele... Vamos dizer que ele usou tudo que o Master tinha a oferecer, porque os gráficos são ainda melhores do que o Castle of Illusion no 8-bit. Você fala, caraca, como que eles conseguiram, cara? Você vê que eles conseguiram extrair quase que o máximo do console, porque na época, né, aquela safadeza que a Nintendo fez de contrato de exclusividade, que a Steam de parte não podia fazer jogo pro Master, e o Master tem até uma biblioteca legalzinha, mas o NES tem uma biblioteca infinitamente maior. Não em questão de qualidade, eu tô falando de tamanho, né? Aí tem muita gente de que... quantidade, né? Isso. Mas você vê que as duas sequências do Cast of Illusion, que é o Land of Illusion e o Legend of Illusion, são pros 8-bits. Eles não fizeram pro Mega Drive. Entendeu? Porque eu não sei, mas eu... Tanto na Europa, cara, quanto aqui no Brasil, o Master System era venerado. Vocês sabem disso, né? Sim, então, sim. Mas me corrija se eu estiver errado aí, Neilson. O World of Illusion do Mega Drive não seria um quarto game da série Illusion, não? Rapaz, pode ser que sim, cara. Entendeu? Eu ia te falar isso aí, Edu. Eu acabei não jogando o Land of Illusion, ele saiu em 92 aqui. Eu já tinha o Mega nessa época aí. E eu tinha o cartucho do World of Illusion, cara. Eu joguei bastante ele, cara. Edu, ele é uma sequência do Castle of Illusion do Mega Drive. Ele é sequência do Castle? É, do Castle of Illusion, mas do Mega Drive, não dos 8-bits. Entendeu? Olha, rapaz, eu sempre tive pra mim que ele era uma continuação do Land, do Legend, do Castle. E esse World of Illusion é pouco citado, tá? Ele não é um jogo muito venerado, não. Mas ele não é ruim, não. Ele é bom. Ele é um jogo bom. Cara, eu curtia pra caramba esse jogo, cara. Ele era bem acabadinho, bem feito. Você jogava com o Donald e com o Mickey. Era muito legal, cara. Muito legal. Muito da hora, cara. E só um adendo rápido aqui, né? Era massa que o jogo era todo de magia, eles faziam mágica. Então você jogava, sim, com o Mickey, você usava capinha, você chegava no ponto que você tinha que fazer o efeito mágico, né, da fase. Você jogava com o Mickey, ele ia lá, Alakazam! E fazia a mágica. É, puta, quando você cara, ia jogar com o Donald, como é que ele fazia? Cara, como que eu ri a primeira vez que eu joguei isso na casa do meu amigo, que eu não tinha Mega. Então eu fui na casa do amigo que tinha, quando eu vi ele jogar, ele chamava, vamos jogar um jogo do Mickey e tal, que ele falou, aperta o botão pra você fazer a magia, que vai ser agora, não sei o quê. A hora que eu apertei, que o Donald falou daquele jeito engraçado, cara, eu me caí no chão de tanto que eu ri do jogo. E ele resmungava, né, cara, mó legal. Tinha muito da hora. Umas partes que você tinha que passar agachado, o Mickey passava, só que o Donald não conseguia passar, o rabo dele entalava, ele não conseguia passar. Daí o Mickey, você tinha que ir com o Mickey e puxar o Donald, né, pra ele passar aquele pedacinho, ele saía correndo na fase, tinha umas pegadas cômicas, assim, bem legais, cara. Muito da hora. Então, aproveitando aqui que eu já falei do meu jogo... Vai lá, Zupão, qual que é o seu primeiro jogo? Cara, o primeiro game que eu lembro de ter jogado, assim, de personagem Disney, foi o Chip and Dale mesmo, o Tico e Teco aí. Que era do meu tio, às vezes eu pegava emprestado pra ficar jogando. Ele tinha esse cartucho e, cara, esse jogo é muito legal. Muito e difícil. Bom. Difícil pra caralho, velho. Muito treta, cara. Ele é ali de 90, dos nossos 90. Bem colorido, bem bacana. Tem vários desafios. Dava pra jogar de dois. É legal que você... pegava os caixotinhos, você podia se esconder no caixotinho, cara. Era muito engraçado, era muito legal. Ele é difícil na primeira jogada, mas depois você já tava longeão na terceira e na quarta jogada, você já tava zerando. Ah, e você acabava decorando. Ele era uma dificuldade. Ele era uma dificuldade, assim, moderada, né? Não era igual o Ninja Gaiden, que você quase quebrava o videogame, né? Eu lembro de eu morrendo, primeira vez que eu fui jogar, eu lembro disso claramente. Eu morrendo, tipo, na primeira tela, assim, sabe? O scroll nem tinha saído o scroll e eu morrendo já, sei lá, umas 5 vezes, assim, sabe? Morria na espinha, nossa, morria na flor, morria no caixote, morria no cachorro, morria em tudo. É, até você descobrir todos os pontos que causava dano em você ali, você morria mesmo, cara. Tinha muita coisinha no cenário que você não podia encostar. Cara, eu tô vendo aqui um videozinho do gameplay aqui, que, nossa, velho, parece ser muito da hora de jogar o negócio. É, cara, você não jogou esse aí não, Edu? Muito legal, cara. Cara, eu nem conhecia, eu nem sabia que tinha esse jogo, pra te falar a verdade. Cara, tô conhecendo agora. Jogaço, cara. Spider, tem uns caras que zeram esse jogo com 12 minutos no speedrun, já viu? Cruz, caraca, credo, cara. Sério? Caraca. Os caras são viciados, maluco. O gameplay que eu tô vendo aqui, o pessoal tá jogando o negócio aqui num speedrun do capeta, velho. Então, tem uns caras que zeram com 12 minutos. Tem uns caras que zeram com 12 minutos. Tem uns caras que é viciado. O certo não é ver você speedrun, né? O certo é você colocar long play, né? Long play, é. Não, eu coloquei só da primeira fase, mas os caras tá jogando. Oh, os caras nem apanha, velho. Ó, desvia de tudo quanto é ataque do chefe. Ah, cara, aí depois de ter jogado muito, ter morrido muito e decorado tudo, né, cara? Porque não dá não, velho. Né? E é um jogo bem de padrão mesmo, né, cara? Os sim, movimentos sim. São bem padrônicos. Padronizados. Mas bem legal, cara. Tem o pessoal do desenho todo aqui, o Dom Gatão. É, não, tá todo mundo aí. Todo mundo aí. Ele é massa, aquele jogo, cara. Decoreba, né, Edu? Você vai longe, mesmo você morrendo, você sabe tudo que tem que fazer, já você não morre com tanta facilidade mais, né, cara? É, já vai direto. É. Nó, bem bacana o jogo, cara. Boa sugestão aí, Zupão. É, bem bacana. Fechou mesmo, cara. Fechou com chave de ouro aí os primeiros games que a gente jogou aí do Super Nintendo. Ele tem um 1 e o 2 também, Edu, hein? Tem o chip dele, é. Tem o Tic Tac 1 e tem o 2 também. O 2 é quase igual, um pouquinho melhor, mas quase igual. Nó, massa, cara. É, o 2 eu não conhecia não, cara. O 2 era bem bom também. Então. Começou aqui, por acaso, o segundo vídeo passando direto aqui é do 2. Ele tem uns gráficos um pouquinho melhorados aqui tudo, mas parece o mesmo estilo de joguinho. Sim, sim. É a mesma pegada. É isso aí. Então, já que todo mundo aqui falou lá dos primeiros jogos que nós jogamos da Disney, agora a gente vai falar aí dos nossos games favoritos da Disney. Então vamos começar por quem acabou a lista passada aí, que foi o Zupão. Né, Zupão, eita, qual é o seu game favorito aí, cara? Cara, tem muito jogo que é legal ali, tá parelho e tal, mas assim, o meu preferido é o Quackshot do Mega Drive. Eu joguei pra caramba esse jogo também. Lá no famigerado Cast of Tretas, né? Caiu umas perguntinhas dele lá. Mas o Quackshot, cara, é um puta de um jogo de Mega Drive, legal pra caramba. Ele tinha uma pegada diferente ali, um mapinha. Ele era meio, entre aspas, um Metroidvania ali. Você tinha que chegar na fase até um ponto, depois você saía dessa fase, ia pra uma outra, pegava um item, voltava na fase que você tá pra avançar mais um pouco. Não, é que o Quackshot, ele não é que é um Metroidvania, como muitos falam. Na verdade, ele é um jogo que tem muito backtracking, igual o Land of Illusion, entendeu? Você tem que ir num lugar porque você precisa de um item que você não dá pra passar. Enquanto você não tiver aquele item, você tem que ficar voltando, indo e voltando nas fases. Sim, porque, sim. Porque as fases são separadas, né? E já como se diz, um Metroidvania é um mapa extenso. E esse, já o Quackshot, ele é um mapa também, mas ele não é no mesmo lugar. Ele é um mapa mundi, é um mapa mundi, né? Você vai para vários lugares no mundo. Isso. E a gente até falou do Quackshot há tempos atrás, lembra, Spider, que a gente falou? Sim. No episódio de minha indicação, eu não lembro qual o número. Eu que lembro. É, qual o número? Eu lembro o episódio do indicação do Zupão, que é o 24, hein? Aí, ó. Então, foi o próprio Zupão que tá indicando de novo. Fazer um looping aí dos casts, cara. Parece que é um Inception aí, ó. O backtracking é um termo melhor pra definir mesmo. É, eu falei errado aqui. O backtracking é um termo melhor mesmo pra definir. E ele tinha aquela pegada de Indiana Jones, né, cara? Que é bem legal também, né, meu? Então, esse é meu preferido aí, cara. Permaneceu cara. Exclusivão do Mega até hoje, hein? Eita! Pois é. E é um game que eu... dele, né, cara? Esse é um game que eu cheguei a conhecer só no emulador, cara. Eu não tive oportunidade de jogar no console, não. Pô, Edu. Poxa, Edu. Caraca. Pois é, cara. Games isso. De Mega eu joguei muito poucos. Foi só quando eu tive oportunidade ou de jogar na locadora alguma coisa, ou de jogar na casa de algum amigo que teve. Então foram poucos jogos que eu joguei no console mesmo. Mas já que a gente já falou muita coisa do Quackshot, se vocês quiserem ouvir mais, ouve o programa 24, né? É isso aí. Ouve lá o cast 24. É minha indicação, né? Então bora pro próximo aí. Bora pro próximo aí. Atrás vem gente. É, sai da frente então, velho. Sai da frente porque atrás vem gente. Beleza, pode passar já, aí. Já... já que o Neilson tá apressado aí, vai lá, Neilson. Qual que é o seu game favorito? Cara, é muito difícil porque vocês sabem que a Disney tem dezenas de jogos bons nessa geração 8 e 16 bits. Eu acharia mais... assim, mais viável escolher um de 8 e outro de 16, porque é difícil escolher um só. Mas um dos jogos que eu mais jogo, até tava jogando agora no meu Everdrive aqui do Super Nintendo, é, cara, é o Disney Magical Quest 3. Só saiu o japonês na época, só saiu o cartucho japonês, mas não sei como os caras deram um jeito aí de chegar aqui no Brasil e ter um monte de piratinha largado pelas locadoras. Cara, eu joguei isso demais na locadora com os amigos e a gente zerava esse jogo de cabo a rabo, pegando tudo. Cara, é um jogo muito divertido de jogar multiplayer, cara. Eu nunca vi um jogo tão divertido de jogar multiplayer, cara. É que você joga com o Donald e joga com o Mickey. E cada um tem umas armadurinhas, armadura não, né? Tem as roupas, né, que você vai trocando, as roupinhas. E cada mestre tem que usar umas roupas, as roupinhas diferentes. É massa, bicho. A ideia desse jogo é muito legal mesmo, cara. E quando ele vai trocar de roupinha, você vai trocar de uma pra outra, o Mickey, o personagem, puxa a cortininha, ele se troca e você vê a roupinha que ele tava subindo, ele joga a roupa pra fora, assim, põe a roupinha nova, abre a cortininha. Muito legal, cara. Cara, eu vou falar, o Neilson me decepcionou agora. Ele roubou o meu jogo. Você é um maldito. Uma coisa que tinha muito quando eu jogava de dois, que eu ficava puto, sabe o que era? Era a fomeagem de uns amigos que, tipo, saia correndo, pegava sua vida, pegava os corações na sua frente. Você falava, ô bicho miserável, velho. Aí, ou então, quando você fechava a tela, o carinha caía no buraco. Puta, era muita sacanagem, bicho. Umas altas sacanagens esse jogo. esse jogo, cara, é bem legal, né? Todos os três dele, inclusive, são bons, né? São. Sim, mas o terceiro é o melhor. É, não, o terceiro é melhor, Uma coisa que eu acho muito legal desse jogo é você jogar com o Donald, porque enquanto o Mickey tem todas as roupas maneiras, o Donald fica só com as roupas vacaiadas. Acho que só a roupa do mago, que é do Donald, é maneira. Que você vai pegar a primeira roupinha lá, o Mickey pega a roupinha de cavaleiro, aí o Donald chega, pô, não tem nada pra mim não, não sei o quê. Aí vem uma mulher e entrega pra ele um barril com uma marreta. E o capacete é um pinico, saca? Uma panela. Sim, aí, mas olha, vai olha pegar só a roupinha de escalada, o Mickey pega uma roupa lá, alfaiatada, personalizada, justíssima, tamanho perfeito. Aí vem o Donald, pega uma roupa ressabiada lá, sobrando meio metro de pano. Ô Edu, não tem a primeira roupa do Donald? Quando você tá na água, o Donald pode ir rolando em cima da água, né, com um barril. Sim. E ele pode nadar. E o Mickey, se você tiver na água, se você tiver com a armadura, que é o certo, né, vai afundar e vai morrer. Não tem como nem nadar. Não tem como nem nadar, né? Mas em compensação, o Mickey pode parar o escudinho dele ali e fazer altas defesas. Sim, mas ele também tem defesa. Sabe como é que é a defesa do barril? Você coloca pra baixo, ele se esconde dentro do barril e nada ataca dele. Não sabia? Não sabia? Tem isso também. Não sabia? Então, é isso aí, cara. Né, cara? Mas agora, então, eu vou ser obrigado aqui a passar pro Spider falar qual que é o jogo favorito dele, enquanto eu vou pensando qual que é o jogo que eu vou falar. Pega o teu segundo favorito aí, Edu. Ah, pega aí. A lista aí, Edu. Então, eu vou falar aqui do meu favorito, que é do NES. Os que eu mais joguei foram do NES. Que é unanimidade aí pra talvez muitas pessoas que estão ouvindo, que é o DuckTales. Um ou dois? Um, eu gosto mais do um, na verdade. Os dois são bons, né, cara? Os dois são bons, mas eu gosto mais do um, cara. Um foi o que eu mais joguei, assim. Pô, ninguém jogou Darkwing Duck, hein, cara? Cara, eu fiz até um reviewzinho, hein? Então, mas o Darkwing Duck é o meu segundo preferido. Como ninguém falou do DuckTales. É, exatamente. Não é, cara? Exatamente. Eu já tinha o segundo aqui, já. Mas o... Mas fica a menção honrosa aí do Darkwing Duck aí também, que é um jogo muito bacana. É bacana, muito bacana. Inclusive, vale ver aí o vídeo que o Nilson tá comentando aí que ele fez, que é muito massa. Então, o DuckTales tinha tudo, né, cara? Primeiro que você jogava aí com o Tio Patinhas, que já era muito icônico, né, cara? Um personagem por si só muito icônico, né? E a jogabilidade do DuckTales era muito bacana, essa questão de exploração, né? Você ia andando pelos diferentes mapas, pegando uma porrada de item e comida por tudo quanto é lugar. E daí tinha a participação de todo mundo, né, cara? Robopato, Capitão Boing, os sobrinhos, né? Capitão Boing, velho. Do Tio Patinhas. E, porra, os chefes eram muito bacanas também. E sem falar que, pô, as músicas desse jogo, com destaque especial aí pra música da Lua, tá entre as tops aí das músicas de videogame 8-bits aí. Então... Olha, Spider, eu acho que DuckTales é um dos primeiros backtrack, hein? Cara, porque ele tem muito backtrack, hein, cara? Tem. Você precisa voltar aí pra... Se você quiser itens melhores, mais valiosos, realmente você precisa voltar, inclusive, na fase, assim, né? Tudo mais. Bem lembrado nisso. Pois é. Eu joguei bastante, tanto um quanto dois. E diz aí, Spider, a versão original de NES ou o remake pra PlayStation 3 e Xbox 360? Cara, eu tenho o remake, mas eu ainda não joguei. Você acredita? Caramba, que não tem. Pera aí, deixa eu te tirar da chamada aqui agora. Cara, deixa eu pegar um botão aqui. Eu não joguei, eu tenho a versão, que foi dada na Plus, inclusive. Mas eu não joguei, cara, porque eu sempre tenho um monte de coisa pra jogar. Então tá lá na minha lista pra jogar, mas ainda não joguei. Que cara, nada, você fica jogando aqueles... ele fica jogando aqueles RPG 3 por um real e esquece de jogar o jogo bom. Ô Spider, esse remake, cara, foi um remake de respeito, cara. Ele permanece todas as características do jogo original, só que com um gráfico totalmente remodelado, assim... A dificuldade é a mesma, cara. Os itens, os mesmos lugares, inimigos, assim, só que totalmente com gráfico atual, assim. Não, mas na verdade é outro jogo, né? Com os gráficos bem, bem melhor, né, cara? Não tem nem comparação, né? Não, mas as telas, as coisas são as mesmas, assim. Não, parecidas, são parecidas. As mesmas. As referências, né, você tá dizendo? São bem parecidas, no caso. Que eu cheguei a jogar muito. Inclusive, olha só. Eu também tenho análise do DuckTales Remaster. Olha aí, nem isso, só nos ataques de oportunidade aí, velho. Quando eu falei que ele era o mestre dos magos, o rei das maçãs, ele ainda se fez de ingênuo. Né? Tá aí, eu fiz já tem mais ou menos... Rapaz, tem um tempinho que eu fiz essa análise, cara, eu acho que tem quase um ano que eu fiz, cara. Olha só, rapaz. É o Neilson aí marcando presença aí no YouTube. Vai tá cheio de link do Neilson nesse post aí, cara. Não é? O Team Blue só de links do Neilson e o Team Blue vai encher as referências lá do site. Segura esse link aí. Segura esse Neilson aí, ó. Fala nisso antes da gente passar pra você aí, do que eu espero que você já tenha decidido. Eu vou pedir pro Doc Brown, se puder, colocar a música da Lua aí, do DuckTales original do NES aí, que é muito massa. Pra tocar em algum momento aí. Pô, muito massa mesmo, hein, bicho. Caraca. Aí, ó, já tá. O Team Blue sempre fica perguntando músicas pro cast, já tem uma indicação aí, ó. To the Moon pro pro DuckTales aí. É isso aí. Então, cara, agora eu tenho que falar aqui o meu jogo favorito, então, da Disney, né? A opção que eu ia dizer era o Magical Quest 3, que eu, na verdade, conheci como The Great Circus Mystery 3. Mas eu acredito que seja o Magical Quest mesmo. Não, o Great Circus é o 2, Edu, você tá confundindo. Great Circus é o 2, não é o 3, não. Não, ele tem 3 jogos também, o Great Circus. Porque quando eu peguei as ROMs, né, tinha um pacotinho de ROMs lá, e ele veio como The Great Circus Mystery. Porque o nome dele em japonês sempre teve em japonês. É, porque ou tava em japonês ou europeu, aí o nome muda mesmo. É, aí isso. A ROM tava com o nome de The Great Circus Mystery. 3. Mas já que a gente já comentou sobre ele aí, então eu vou falar aqui então sobre o Magical Quest 1. Que é o gamezinho lá solo do Mickey. A gente joga só com o Mickeyzinho lá sozinho, coitado. Mas tem todos os elementos aí que o Neilson já comentou aí do Magical Quest 3, né? Você troca de roupinha e coisa e tal. Eu lembro que uma das roupinhas que eu mais gostava desse jogo era a roupinha de bombeiro. Você vestia lá aquela roupinha marotinha de bombeiro e vinha com a mangueirinha tacando água. Esse inclusive, é aquele que tem a roupa do tirolês também, né? A roupa da tirolesa, é. Que você finca nos ganchinhos, isso, assim, fica isso. Pendurado, balançando pra um lado e pro outro. Cara, e essa roupinha é pra você matar o chefe mais fela da puta do jogo, velho. Aquele passarinho lá, aquele urubu gigante. Ele tem um golpe que ele sai da tela e ele vem do fundo da tela voando pra frente e te joga do cenário fora. O único jeito de você escapar do golpe é você tacar a cordinha no ganchinho e fica pendurado. Aí quando ele dá o rasante, você tá pendurado na cordinha e o vento não te carrega. E cara, como que era difícil você fazer isso com precisão na época, né, que eu jogava muito mais o jogo. Depois que eu fiquei mais velho, eu tirava o jogo de letra. Mas na época de locadora e tudo, cara, como que eu alugava esse jogo, passava horas e horas e horas e não conseguia zerar de raiva. Que chegava nesse fela da puta. O último chefe é mais fácil que ele, cara. Mas é um joguinho muito legal. Tem todos os elementos da série Magical Quest, né? E da Great Circus Mystery. Você pega os bloquinhos e arremessa. Mata de bundada os inimigos. Troca de roupinha durante as fases. Como todos os outros jogos, né? Você tem 3 roupinhas. Né, você tem a roupinha de alpinista, a roupinha de bombeiro e... A outra era tipo uma roupa de um mago, um feiticeiro, assim, jogava uns poderzinhos, assim, com o dedinho, né? Ah, é verdade, é um tipo uma roupa, você ficava com o dedo, você tacava um Leigan, você ficava concentrando o Leigan no dedo, assim, Leigan! Era a roupinha do Leigan, é mesmo, bem lembrado, Zupão, bem cara, lembrado. Cara, e aquela, assim, na primeira tela aparecia, não lembro se nas outras telas tinha, aquela frutinha que ele tirava da árvore, que ele jogava, assim, aquilo ficava com uma hélice. Você usava ela pra subir nos lugares mais altos. Que porra de fruta é aquela, velho? A gente chamava de tomate aquilo. Ah, eu também chamava de tomate, velho. Ah, então. Eu não sei se era uma maçã ou um tomate, um dos dois. Não, era o tomate mesmo, era o tomate. Ah, então a gente não era alienígena, não, velho. Era um tomate roxo, mas era um tomate. Como eu joguei esse jogo? Só não joguei ele mais do que eu joguei o Magical Quest 3, né? Que ele, cara, era o suprassumo, porque você podia jogar com 2 players, Então ele era mais divertido por conta disso. Mas esse joguinho solo do Mickey aí, solo assim, né? Porque você jogava com o Mickey sozinho, enquanto os outros você jogava. O primeiro você jogava com o Mickey e a Minnie, o 3 você jogava com o Mickey e o Donald. Nesse você até podia jogar de dois players, mas era aquele estilo Super Mario. Era cada hora, morria, passava, né? Morria ou passava de fase, trocava o player. E cada um tinha a sua progressão. Então eu poderia estar lá no segundo mundo e o segundo player estar lá no primeiro mundo ainda. Ah, isso, tá, isso, então... isso era bem massa. Você podia jogar jogos separados, né? Quase que se fosse separado, né? Eu já não gostava de jogar assim, não sei porquê, cara. Eu já preferia jogar assim, já preferia jogar sozinho, sim, um player só, mas passava o controle. Porque você não ficava parado esperando um outro jogador fazer alguma coisa que não ia influenciar no jogo geral, digamos assim. Saca? Porque ele queria jogar sozinho. E a mesma fase que você passou, ou que você ainda ia passar depois. Saca? Então era mais divertido. Ah, morreu, passa o controle. Passou de fase, passa o controle. É, eu também Edu, assim, ia jogando. Os dois contribuíam para o progresso do jogo. Eu também acho Edu, melhor eu assim. Edu, eu tenho um trauma de pré-adolescência, Edu. De um jogo da Disney. Acho que todo mundo sabe qual que é. Ih. É o jogo do Rei Leão, velho. O jogo maldito. Quando eu tinha, assim, meus 12, 13 anos, cara, comecei a jogar esse jogo, cara. Eu não conseguia passar da segunda fase nem a pau, maluco. Mas de qual deles? Do Super Nintendo ou do Master System? Não, o Rei Leão do Super Nintendo. Do Super Nintendo. Cara, ele é um jogo... Cara, uma criança de 5 anos pegar aquilo, ele vai meter um machado no videogame, cara. Nossa, porque aquela bicho... fase dos macaquinhos ali, ela é maldita mesmo, velho. O Rei Leão de todos os jogos. Eu zerei DuckTales. Eu zerei um monte de jogo no NES que eu achava que era difícil. Mas quando eu joguei Rei Leão, cara, todas as fases é difícil. Quando você passa a segunda, acha que, que tem fase mais difícil... Tem fase muito mais difícil. Só vai ficando cada vez mais difícil, velho. E ele não é um jogo pra qualquer criança jogar, cara. Ele era um jogo totalmente frustrante, cara. Você se frustrava muito. Hoje, eu fui zerar ele faz pouco tempo agora. Eu zerei no começo desse ano agora, cara. Fui zerar ele. A versão de Super NES, eu acho que eu nunca cheguei a zerar, não. Mas a versão de Master System, na época, eu cheguei a zerar. Com muito sacrifício. Mas a versão de Master era uma versão capada das versões de 16 bits, Edu. É isso que eu... Você tava jogando a versão capada. É, ela é um pouco mais fácil mesmo. Entendeu? Porque o Rei Leão de Super Nintendo e Mega Drive, que os dois são o mesmo, a diferença só tem em gráfico e em som, mas o jogo é sinistro demais, cara. Tenso. É tenso mesmo, cara. É, então, galera, já que a gente comentou aqui, né, os nossos jogos preferidos, a gente vai fazer uma rodadinha extra aqui agora, fazendo aí uma indicação de um jogo da Disney que nós ainda não indicamos, que não é o nosso favorito, mas que é um jogo que vale a pena você conhecer assim mesmo. Então nós vamos começar a nossa indicação aqui pelo rei dos jogos aqui, que vai dar uma indicação muito bacana aí, que é o Neilson Lopes. Vai lá, Neilson, qual que é a sua indicação Disney pra galera? Queria indicar o Golf Troop, mas é muito conhecido. Mas eu vou indicar pra galera também que é um jogo tão bom quanto Mega Man. É o mesmo estilo de Mega Man, entendeu? Muito assim, aquele andar pra frente e atirar, que é um run and gun, né? Um jogo de ação. É, que é o Darkwing Duck, cara. Bits aí, que eu até fiz a análise aí no canal, né, que eu fiz tem um tempinho, e ele é um jogo muito bom e não vejo muita gente falar dele. Ou quem aí puder pra quem puder pra pegar aí pra jogar algum dia, botar o emulador e jogar, vocês vão ver que a jogabilidade é muito Mega Man. O único ruim que eu acho do Darkwing Duck, que não dá pra você andar e atirar, né, como no Mega Man, né? Ah, é, cara? Se você atirar, você para? É, você tem que atirar parado. Entendeu? Olha, cara. Cara, eu não joguei o Darkwing Duck. Jogue, porque... Eu até achei que você nem ia mencionar esse aí, Neilson, que a gente já mencionou lá atrás. Mas já que você mencionou, eu endosso. Jogue. Na verdade, eu tô mencionando porque ele é um jogo bom, de alto nível, que pouca gente conhece, assim, mais a galera que jogou NES mesmo, que é fissurado por NES, que conhece, mas tem muita molecadinha aí, e alguns caras assim, até mais velho, que nunca deixou o jogo passar batido, e ele é um jogo muito bom, entendeu? É isso aí, cara. É isso aí então, Neilson? É isso aí, cara. Ele é do NES, então, é do Nintendinho. Do NES. É, do NES. Do NES. Do NES. Então, diga aí, Spider, qual jogo você indica pra galera? Cara, eu vou indicar aí o Aladdin, cara. De Super ou de Mega? Eu gosto dos dois, mas eu vou indicar... Ou de Master. Não, eu contrariando todas as expectativas, aí eu vou indicar o do Mega, cara. O do Mega. É, o do Mega eu joguei, cara. Eu aluguei, pegava o marcador direto isso aí, cara. Eu sei que o Neus gosta mais do Super, mas eu gosto mais do Mega. Não, aí que você se engana. Você gosta do Mega? Aí que você se engana. O Aladdin de Super Nintendo eu gosto muito, sim. Mas o de Mega é infinitamente melhor em todos os aspectos. É. Eu acho que a única coisa que o de Mega não barra é questão de som. Mas pela primeira vez, o Mega Drive é muito superior em gráfico do Aladdin de Super Nintendo. Porque o Aladdin de Super Nintendo tem os gráficos bonitos, sim. Mas o de Mega Drive, cara, ele é igual ao desenho, cara. Você fala, que isso, cara? E o Aladdin usa uma espada. E no do Super Nintendo ele taca a maçã, né? Só isso. Bem lembrado. Esse é o jogo preferido do Neilson, né, cara? Tacar maçã pra todo lado, né? Maçã? Tá legal! Não, o de Mega, ele também taca maçã. Mas ele usa espada, tem umas paradas... E ele é um jogo mais hardcore, tem? Ele é um jogo mais difícil de zerar, cara. Ele é mais difícil e como você falou aí, Neilson, parece que eles realmente extraíram o máximo ali, né, pra tentar fazer um jogo bacana mesmo no Mega, né, cara? Cara, as sprites desse game são muito legais, cara. São muito detalhadas, bem bonitinhas, cara. Os movimentos dos personagens ali são muito legais, cara. Não é só sprite, não, Zupão. Não é só sprite, não. Tem diversas animações, cara. Você deixa o Aladdin parado, ele faz um monte de coisa. Os inimigos, se você tiver... Se você passar correndo na brasa, o Aladdin passa sem levar dano. Se o inimigo vir, ele começa a queimar o pé e vir pulando, assim, igual doido com a boca aberta, gritando. É, cara, é muito legal, velho. Caramba, cara. Eu não sei se é porque eu conheci primeiro de Super Nintendo pra depois conhecer o de Mega. Eu gosto mais da versão de Super Nintendo, cara. Rapaz, a versão de Super Nintendo é boa sim, como eu disse. Mas a versão de Mega é muito mais difícil, cara. É muito mais desafiante. A de Super Nintendo você zera com 18 minutos, 20 minutos. Você zera muito rápido, cara. De fato, ele é um jogo fácil. Eu lembro que na primeira vez que eu aluguei o jogo, no final de semana assim, eu consegui zerar. Morri umas vezes tal e tudo, mas deu pra zerar. Olha só, eu fiz até um speedrun do Aladdin de Super Nintendo. Ó, mais uma referência aí, ó. Se eu não me engano, eu zerei com 25 minutos ou 23, eu não lembro, cara. Foi por aí, eu zerei muito rápido, eu fui correndo. Eu acho que eu não morri nenhuma vida, eu passei de... Eu joguei Olha. Foi 28 minutos eu zerei. Eu zerei com 28 minutos, do começo ao fim, sem parar, sem fazer glitch nem nada, e sem morrer. Fui do começo ao fim. Ó, esse eu vou pegar pra assistir lá depois, matar a saudade aí do jogo. Quer ver? Eu vou deixar aqui no você ver aí. Beleza. Então eu vou passar na frente do Zupão aqui, antes que ele rouba minha indicação. Ah, não vou roubar não, cara. Não, pode passar na frente, mas eu não iria roubar não, cara. E eu só joguei os jogos principais do Disney, cara, os mais conhecidos, assim. Eu não joguei alguns que foram meio obscuros, assim, cara. Até que minha indicação vai ser meio na cara, mas manda lá, Du, vai lá. Então, cara, a indicação que eu vou deixar aqui é um joguinho que ele fica na entrelinha entre o obscuro e o famoso. Que é um joguinho até que bem conhecido, só que não é aquele joguinho muito popular entre a galera, não. Ele é mais famoso entre o pessoal que curte um game mais pela dificuldade e tudo, que é o Mickey Mania. Cara, que joguinho difícil. Putz. Ele é difícil. É difícil mesmo. Acho que é o mais difícil da Disney que eu joguei, além do Goof Troop, né, que é um joguinho totalmente puzzle, eu acho que é o Mickey Mania. Porque também, às vezes, Edu, o pulo dele não é tão preciso, entendeu? Você tem que acostumar com os pulos, cara. Entendeu? Sim. Se você errar o pulo, tchau, é benção. Caiu no buraco, morreu. Eu acho legal no do Mickey Mania, que é aquela primeira fase que ele encontra o Mickey lá antigo, preto e branco. É, cara, é a Steamboat Willie. Cara, o bacana do Mickey Mania é que ele faz uma espécie de viagem no tempo através dos maiores clássicos animados do Mickey. Então, quando eu joguei o jogo pela primeira vez, eu vi lá a frasezinha lá em preto e branco, né, que é do Steamboat Willie, que foi a primeira animação do Mickey. É, inclusive foi a primeira animação com sons. Eu peguei, olhei assim e falei, nossa, que coisa estranha. Aí foi passando algumas fases e tudo, eu não conhecia, até chegar na fase do fantasma. Que eu já tinha visto o desenho, que eu tinha alugado uma fita da Disney na época, que era, acho que era Contos Assustadores Disney, um negócio assim. Que era uma reunião de episódios assustadores da Disney, e entre um episódio e outro ficava umas caveirinhas dançando. Não sei se vocês chegaram a ver esse desenho. Aí, quando passou chegou a fase que era o episódio desses fantasmas, eu peguei e falei, nossa, eu já vi o desenho desse aí. E depois de muitos anos, quando, né, passava aqueles desenhos da Disney na Globo e tal, alguns episódios que passaram me lembrou que eram lá os episódios que estavam no jogo, no Mickey Mania. Tinha aquele episódio lá, negócio do Alce, que eles estão lá querendo pegar o Alce, que tá enfurecido lá no pasto. Aí tem uma fase do Mickey Mania que é justamente um chefe, até que é esse Alce. Mas Edu, você jogou qual versão? Tem a de Super Nintendo, né? De Mega Drive. Qual versão que você jogou? Ah, sim, é a de Super Nintendo. Porque igual eu falei, né, no Mega Drive eu não tive muito acesso. E você tá ligado que tem a versão de PlayStation, né? Que é a melhor das versões, né? Sim, cara, eu cheguei a jogar ela também. Joguei a de PlayStation também. Só que me pareceu que a versão de PlayStation, tipo, era um jogo de Super Nintendo, tipo, remasterizado, assim. Saca? Um pouco melhor, né, cara? Era um pouco melhor, né? É, um pouco melhor. Mas fica aí, como a gente tá falando dos 16-bits, né? Fica a indicação aí pro Mickey Mania do Super Nintendo. Justo. E é muito bacaninha. Muito justo. E pra gente fechar aqui, vai lá, Zupão, deixa a sua indicação. É, cara, o Mickey Mania eu devo ter jogado na locadora, assim, pra você pegar e experimentar ali, mas eu tenho bem pouquinha lembrança dele. Bom, como eu falei, eu joguei os jogos principais da Disney, os que todo mundo conhece, assim, ó. Não joguei jogo tão obscuro, não. É, como o Spider indicou a Aladdin aí, cara, o Neilson ia indicar o Goof Troop, e essa era a minha indicação, eu tinha separado aqui, cara, o Goof Troop, o jogo do Pateta, cara. Mas eu fiz isso mesmo porque eu já sabia que você ia escolher, por isso que eu escolhi o Darkwing Duck. Então eu te agradeço pela deixa, cara. O Goof Troop é um jogo de puzzle, como o Edu falou. Cara, ele é muito legal, é muito legal. O jogo inteiro é puzzle, é muito divertido. Você tem que usar a cabeça pra poder resolver os quebra-cabeças ali, tem que pegar item numa telinha que você vai usar na outra. Não é tão difícil assim, não acho que é tão difícil não, dá pra jogar na boa. Mas é gostoso de jogar, cara. É muito bacana, assim, muito legal. Então essa fica a minha indicação aí. Inclusive de dois, ele é um jogo bem melhor pra jogar de dois, né, cara? Sim, ele porque é muito o Pateta é lento e mais forte, e o Max é mais rápido. Mas dá pra pegar os itens mais rápido e você vai fazendo as coisas assim, é bem mais massa, cara. Sim, esse jogo é bem bacana pra jogar de dois mesmo, exatamente. Ele é tanto muito puzzle e backtrack, parece até Resident Evil. Inclusive o Shinji Mikami, criador de Resident Evil, que fez esse jogo, caso que você não saiba. Tá explicado. A gente já falou isso, eu acho, né? Explicado. Isso. Saca, é vero, nós já falamos sobre isso. Não vou me recordar onde, mas já falamos. No cast do Resident Evil. Ah, muito bem, Spider. É. se eu não me engano. O que seria de mim sem você aqui, ó? Cara, a gente tá aí pra somar, não pra dividir. Oh, muito bem, muito bem. Então é isso aí, Zupão? É isso aí, cara. Essa é a indicação. Eu, de vez em quando, eu boto o emulador aqui e jogo ele, cara. Que é um joguinho bem bacana, bem legal de se jogar, cara. Não tá passou a ser zero. É, rapidinho. Então, galera, vamos passar agora aqui pras curiosidades. Alguém tem alguma curiosidade aí sobre os games da Disney? Cara, não sei se chega a ser muito curiosidade, mas um detalhe aqui. Eu tava reparando, o Cast of Illusion do Mega Drive saiu em 90 e o Quackshot saiu em 91. E se você reparar, muitos efeitos sonoros do Quackshot foram reaproveitados do Cast of Illusion. Muitos, cara. Se você jogar os dois assim em seguida, você vai ver que vários efeitinhos sonoros ali, até algumas musiquinhas mais curtinhas, são iguais. Olha, cara. Interessante isso aí, velho. Não é, não chega a ser uma curiosidade assim, mas um detalhe aí, né, cara? Mas é ok, né? Tá tudo em casa, então ok reaproveitar uma coisa do outro jogo, né? Os caras reutilizando o código, então. É, normal. É, aproveitar o que já tá lá, super válido. Então, gente, mais alguma curiosidade aí? Olha só, a gente vai. Não tem como a gente falar todos os jogos, porque são muito, entendeu? A gente pode falar aqui por cima também, tem tão bom quanto o Cold Shadow, que o Pato Donald vira ninja, né? Tem o... Sim. É, por exemplo, tem os dois jogos lá do Master System do Pato Donald, que é o... Esqueci The o nome. The Lucky Dime Caper e o Deep Duck Trouble. Isso, esses dois também que eu fiz análise no meu canal também tem, se vocês quiserem ver, tem tudo lá. Eita, mais um videozinho. Tem o... É, cara, teve muito jogo bom que a gente não comentou. É. Tem Fantasia. O A Bela e a Fera de Super Nintendo. Fantasia. É. Fantasia. Fantasia não, Fantasia pode deixar ele pra lá. Tem, falando rapidinho aí, tem um jogo muito bom também que eu joguei bastante, que é o Uma Cilada pra Roger Rabbit aí, que é do NES. É, o jogo é quase um jogo de mundo aberto, tem tanta coisa que tem pra fazer, assim. Tem o Jungle Book, que é mais ou menos, dá pra jogar, entendeu? Sim, tem o Bonkers também, que é bem legalzinho. Tem um bem bacana que a gente não falou, que é o Hook, né? Do Super Nintendo. Sim, o... como é que fala? Peter Pan. Isso, Peter Pan. Ah, é, Hook. O Pinóquio, o jogo do Pinóquio também, entendeu? Sim, é vero, cara, tem o jogo do Pinóquio. Então, não tem como a gente falar de todos, porque são muitos jogos e a gente só agora só tá citando esse... Tem o jogo da Pocahontas, que é exclusivo do Mega, que era muita gente não conhece, entendeu? É um jogo legal, com os gráficos bonitos. Então, não tem como a gente falar de... A gente tá falando dos mais maestrim e a gente escolheu aqui um aqui ali pra seguir vocês ali, pra vocês dar uma jogada, né? Só isso. Sim. Mas fica aí então, gente, as referências aí, espero que, né, vocês tenham conhecido algum game da Disney, se não tiverem conhecido nenhum, que tenham a chance de conhecer, porque são games que marcaram bastante a época aí. E vamos agora então para as nossas despedidas e para as considerações aqui então. Vai lá, Spider! Pô, então, bacana aí que a gente conseguiu gravar sobre jogos da Disney, que é um tema que... Com certeza todo mundo vai gostar e bastante gente vai gostar. E, putz, né, cara, acho que tem muito jogo bom, igual eu falei aí, Disney era sinônimo de padrão para jogos aí em muitas das plataformas aí, para não dizer em todas. Então era escolher e sair jogando, sem muito erro. E é isso aí, é um abraço para todo mundo e falou. É, Zupão! Não, cara, a gente já falou bastante no cast, né, cara? O Spider reforçou agora, a Disney era sinônimo de jogo legal, de jogo bom, divertido. Tinha lá um cuidado, um capricho nos jogos. E é isso aí, cara. Pode pegar qualquer uma das indicações que a gente deu aqui, qualquer um dos jogos citados, e jogar sem erro, sem medo, que é diversão na certa. E como eu falei no começo, cara, eu preciso desligar assim que acabar o cast aqui, eu vou ligar meu Super Nintendo, que eu ainda tenho aqui, e vou jogar Magical Quest, cara, que bateu muita vontade, cara. Tira uma foto, aí, tira uma foto e manda pra nós. Beleza, eu tiro, pode deixar, eu tiro. Manda patinha. Vai lá, Neilson. Bom, nós falamos dos melhores jogos aí do 8 e 16 bits, né, cara? Que quem viveu a época, quem jogou, até quem não viveu a época como a molecada de hoje, pode conferir aí, que são só jogão. Eu acho assim que a Disney só deu uma queda violenta mesmo nos 32-bits, porque não tem tanto jogo bom assim nos 32-bits, mas nos 8 e 16 vocês podem conferir, tem bastante jogo bom, cara. E tá aí, qualquer jogo que a gente indicou aí, vocês podem jogar, que são jogos são muito bons. E fica aí, galera, com as indicações, até mais. Falamos aí sobre os games da Disney, a galera já deu todas as considerações aí bacanas. Espero que vocês tenham curtido esse cast. Não esqueçam aí de compartilhar, de mandar seus e-mails, seus comentários. Fala aí quais jogos vocês gostaram, quais jogos vocês foram os primeiros de vocês, quais jogos vocês querem indicar pra gente conhecer que a gente não comentou aqui. Se vocês têm algum vídeo aí que vocês fizeram lá, manda pra gente aí também, divulga lá nos comentários que a gente vai colocar lá também. É isso aí, galera. Muito obrigado novamente por ter acompanhado o nosso trabalho até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima viagem no tempo. Um beijo e um queijo e tchau! Uma pauta que ele tinha sugerido era a gente fazer uma do Machines Assistem sem ele, também, que dava pra gravar, porque é, tipo, neutro, né? Apesar de que sem o Team Blue seria, né, ele que é o palhaço do negócio. Que eu lembro até agora do Cozinho. Então agora tá faltando só o Senhor Zupão. Deve que tá jogando Leia na internet dele. Ou então tá preso no trânsito monstro de São Paulo. Pra variar. Rapaz, em São Paulo sair de bicicleta é mais lucro, hein, cara. Ou dependendo do lugar lá que você for andar, é mesmo, cara. Olha que eu só tive em São Paulo uma vez. Pois é. Mas, cara, o trânsito de lá. O daqui de BH já é um trânsito infernal, saca? Mas lá de São Paulo é monstruoso, velho. Você tá louco. Até quando eu tive lá nas férias, lá no ano passado. Ano retrasado, acho que foi ano passado. A gente encontrou com o Vantori lá. Aí a gente foi dar uma. Foi ir num lugar lá pra gente. Um fliperama que tem lá num bairro lá, chama Lords. Aí, cara, do lugar que a gente tava, pra gente poder chegar lá, precisa de ver que monte de volta que você tinha que ficar dando, velho. Nossa, você tá louco. Eu falei, se a gente tivesse ido a pé. De carro, né? De carro, né? É por causa que tava de carro. É. Eu falei, pô, se a gente tivesse ido a pé, a gente tinha chegado lá bem mais rápido, cara. A gente foi num bairro lá, chama Santa Efigênia. Eu não sei se é o bairro ou se é a rua. É uma rua, o nome da rua. É rua, né? É. A gente foi nessa rua lá, velho. É só loja de videogame, uma do lado da outra, assim. Só a facada atrás de facada, né? Você quer dizer, né? Não, cara. Não, você acha muita coisa barata, velho. Não, de videogame novo, de videogame velho. É, não, de videogame... Nossa, você tá maluco, de videogame... É isso que eu tô falando, de retro game, meu amigo. É só aquela, só aquela lenhada nas colunas. Tá. Você é louco, rapaz? Nossa, mãe. Por isso mesmo que eu comprei os meus flashcards, cara. Eu já jogo todos os jogos aqui, sem precisar de ficar comprando cartucho. Eu, hein? Os caras querem R$80 num cartucho pirata, bicho. Todo esfolebo, todo esfolado, hein? Sai daí. É, eu paguei 250 no console com cartucho de expansão, com controle, com cartucho. Você... E o cara queria me cobrar 250 só no Zelda. Pagou caro nesse 64, hein, cara. Não, mas foi, ele tá com aquele cartucho de expansão de memória, saca? Aham. Uhum. O negócio lá, aquele cartucho de você colocar no controle. Tá com o modo 64? De salvar. Tá com o modo 64? Hã? Não tem jogo, velho. Esse é um videogame de 10 jogos só, velho. Nossa, muito ruim esse videogame, oh, cara. Nem 10. Nem 10, cara. É, eu ia falar que tem uns 10. Mais ou menos por aí, eu acho. Cara. Não, olha só, eu tô falando 10, mas eu não tô botando gosto meu, não. Se eu botar botar meu gosto, é 3 jogos. Entendeu? Spider faz a recomendação das redes sociais. Só me passa aí de novo, Edu, que eu sempre esqueço, cara. Por favor. Você quer que... Pode ser aqui no Skype mesmo? Claro, meu amigo. Só mandar aí que é nóis. Isso aí, a velhice chegando, velho. Ah, eu nunca lembro, cara. Você sabe que eu sou o cara menos social da parada. Não, não vem com essa desculpa, não. Isso aí é velhice mesmo. Cara, eu tô ferrado então, porque eu pra lembrar de algumas coisas é difícil também, velho. Se isso fosse não de velhice, fodeu, cara. Não, cara, a minha memória é muito boa, cara, mas pras recomendações eu nunca lembro, cara. Né? Só memória o quê? Uns 8 GB, mais ou menos? Ou mais? Ah, mais, cara, mais. Né? Esse dia eu tava falando com uma ex-namorada minha, eu tava lembrando coisa de 10 anos atrás, cara. Só nos remember aí, né? Só nos remember, né, cara? Um beijo, um queijo e tchau. Um beijo e um queijo foi ótimo. É, um beijo e um queijo é foda, cara. É isso aí, galera. Bom, pode parar agora? Um beijo, um queijo e uma erva, né, velho? Faltou a erva. Porra, velho. Foi mesmo. Você falou depois que eu pausei, cara. O Team Blue vai acabar colocando isso no off-topic. E eu esqueci de falar que ia ter off-topic, velho. É mesmo. Ah, não, já tá chato mesmo, tipo, não fica enchendo o saco. Mas então, ó galera, eu já... O Marcos vai ficar doido na hora que ver os meus links lá. Caramba! Virou Machine Neilson. Machine Neilson, é isso aí. Machine Neilson. Machine Neilson. Machine Neilson. Virou Old School Cast. Tipo isso. Old School Machine. Então beleza então, galera. Vou exportar aqui e picarei a mula rumo ao desconhecido. Eu vou jantar. Até mais. Boa noite pra vocês. Fica com Deus. Valeu, gente. Fica com Deus aí. Valeu, meu cara. Falou, galera. Um abraço. Até mais. Até mais. Abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.